tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Episódio de número 7 do Literário Cast. Eu sou Rafael Francis. Eu sou a Larissa Ciliani. E como convidada, nós temos a autora e blogueira Marcele Cambeses. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que a minha voz esteja soando muito sensual, porque pretendente não quer demais. E neste episódio especial de Dia dos Namorados, nós iremos dar nossa opinião acerca dos casais e as obras que esses casais estão inseridos, as obras e os casais que a gente mais gostamos. Tudo isso depois da vinheta. Literário Cast, podcast do blog Mais Resenhas. Lay down your love. Lay it down on me. Antes de ir para o cast de Dia dos Namorados, eu tenho que fazer um agradecimento. Primeiro ao Lucien, o bibliotecário do Cabuloso Cast, e também ao Vilto Reis, do Literatus Cast. No programa deles, eles citaram o Literário Cast e realmente geraram algumas visitas para o meu programa, olha só. Então, está aqui meu agradecimento, muito obrigado. Se você gosta de literatura e gosta de podcast, o link desses dois programas está aqui no post. Então, dê uma passadinha lá, clique e ouça. E esta semana nós recebemos um e-mail da Ana Beatriz Lins. Olá, pessoal do Literário Cast. Sou a Ana Beatriz, que comentou no cast sobre Chiquititas. Sou fã do cast e nunca havia comentado nos posts, mas depois que vocês gravaram esse tema, o qual eu gosto muito, eu não resisti e tive que comentar. Como sempre, o programa está excelente e foi muito bacana acompanhar o bate-papo de vocês. Sobre o tema em si, eu também vejo esse gênero como um nome adaptado de comédia romântica, só que bem mais focado no universo feminino. Enquanto que nos filmes de comédia romântica, o foco é mais o romance. Também concordo que o termo literatura de mulherzinha é ridículo e só até machista, pois não faz o menor sentido esse gênero ser chamado assim, se até homens leem. Eu vejo que a intenção dos autores nesses livros é passar uma pequena lição de moral, nem que seja discretamente para mulheres com neuroses. Mas, na minha opinião, o melhor nesses livros é o entretenimento, pois não tem quem nunca tenha lido livros com temas pesados e depois acabe querendo ler algo leve e despretensioso para relaxar. E aí que os chiclites se encaixam perfeitamente. Como eu havia comentado no post, gosto de chiclites da Sophie Kinsel, Karina Ricci, Sarah Mason, Jane Costello, Rachel Gibson, Maggie Cabot e outras. Inclusive, indico os livros delas. Meus parabéns a toda a equipe do Literário Cast. O cast está cada vez melhor e muito sucesso para vocês. E no próprio e-mail ela colocou algumas sugestões de pautas para os próximos programas e finalizou da seguinte maneira. Então fica aqui as minhas sugestões e obrigada por fazerem nós ouvintes mais felizes com os ótimos conteúdos do cast. Abraços, Ana Beatriz. Olha só, muito obrigado pelo e-mail. A gente que tá começando agora, que é o nosso 7º programa, e-mails desse tipo só motiva mais a gente continuar gravando e postando esse podcast. Com relação às sugestões de autoras, algumas eu já conhecia, outras não. Então, essas que eu não conhecia eu vou tentar correr atrás. E quem sabe a gente pode fazer até um programa especial futuramente, né? Quem sabe? Pode ter certeza também que algumas das sugestões de pauta para os próximos programas, alguns já estavam até na nossa lista. Outros é um caso a se conversar, nem todos a gente domina o assunto, é necessário estudo, mas sugestão nunca é demais, então pode ter certeza que a gente vai estudar a possibilidade de gravar um programa com algum desses temas. E se você quiser ter seu recado lido igual a Dona Beatriz aqui no programa, envie sua crítica, seu elogio e sua sugestão para maisresenhas@mail.com. Curta a nossa fanpage, foi criada uma fanpage do Literário Cast e todas as novidades do blog e principalmente do próprio cast está sendo postado lá, facebook.com/literariocast, tudo junto sem acento. Assine nosso feed, o link está aqui no post. Assine lá e você terá os próximos programas na sua caixa de entrada. Agora vamos para o cast do Dia dos Namorados. This time, this place, misused, mistakes. Antes da gente comentar os casais, eu preciso saber de vocês. Bem, logicamente vocês já escolheram os casais e as obras que a gente vai comentar aqui hoje. Me diga, eu imagino, né? Me diga por que vocês escolheram esses casais, eles têm alguma coisa em comum, o que fizeram eles chamarem a atenção de cada uma de vocês. Na verdade, quando eu tava pensando em que casais escolher, o meu primeiro parâmetro é que pra eu escolher um casal como meu favorito, eu necessariamente teria que gostar não só deles como um casal, como, tipo, gostar de ambos os personagens, o que pra mim é uma coisa muito rara, porque eu tenho uma tendência muito grande a ou odiar muito o mocinho, que é mais raro, mas geralmente odiar muito a mocinha. Então, esse foi o meu parâmetro, mas não necessariamente são casais que têm alguma coisa em comum, exceto pelo fato de eles não me irritarem. Já é grande começo. Pra um casal ser legal, a obra tem que ser legal ou não necessariamente? Não necessariamente. Acho que é muito do personagem. Eu acho que tem às vezes o casal funciona, tipo Bella e Edward, mas eu não gosto nenhum deles. Mas não significa necessariamente que o conjunto da obra é legal. Às vezes são bons personagens inseridos numa história de merda, acontece. Então diga você, Marcele, por que os casais que você escolheu chamou a sua atenção de algum jeito? Então, eu fui mais assim pelo critério de mensagem que o autor quis passar. Cada um deles tem uma mensagem diferente. E eu fui muito também por um amor um pouco mais assim, que faça mais sentido, porque eu acho que muitas histórias pecam nesse rumo assim de como o amor surge, como ele se mantém, ele é muito confundido com outros sentimentos também. Aí na hora que eu for falar dos casais eu vou falar um pouquinho disso, e acabei reparando um traço em comum entre os três, é que os três têm mulheres meio boladas, e acho que isso diz um pouco por eu estar solteira, né? Falou uma identificação. Né, rolou, acho que foi isso. Tudo bem, então começando com Larissa. Diga um dos casais na literatura que chamou sua atenção e por isso é um dos seus preferidos. Um dos meus casais preferidos ever é a Katniss e o Peeta. Porque, na verdade, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que é muito fácil pensar neles como um casal, é mais fácil pensar neles como duas pessoas separadas. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Pra quem não conhece, eles estão em qual obra? Em Jogos Vorazes, esqueci de citar. Ah, tudo bem, eu não li, por isso que eu tô perguntando, tá? Não assisti também, no caso, né? O mais legal, tipo, deles como um casal, é que a história de Jogos Vorazes tem muito pouco espaço pra um romance. E o que existe entre eles não é, de fato, um romance como a gente entenderia um romance. Deixa eu explicar melhor, vai. Se a gente pegar qualquer distopia, ou pelo menos qualquer uma que eu já tenha lido, que veio a partir de Jogos Vorazes, a maioria existe, porque a maioria das histórias em geral, né, tem um casal e tem uma carga romântica bastante definida. E às vezes esse romance, ele carrega muito da história e da força dos personagens neles. E é uma coisa muito legal em Jogos Vorazes que nem a Katniss nem o Peeta dependem um do outro pra sua sobrevivência. E eles não têm essa codependência mesmo, de tipo, de um tirar a sua força do outro. É tipo, também, mas eles não fazem nada exclusivamente por conta de um ou do outro. E eles existem muito em paralelo. Então tem muitos momentos dentro dos Jogos Vorazes, dentro do Massacre Quaternário, que é o evento que vem em seguida. E mesmo dentro da guerra, em que eles são bastante unidos e que essa relação dos dois carrega muito da história, né? Carrega muito do desenvolvimento dos personagens. Mas existem vários momentos em que um não tem nada a ver com o outro. Tanto é que eles só vão se tornar um casal mais pra depois da metade do livro. E mesmo assim, eles não vão se tornar um casal de fato. Então é uma coisa muito perturbada que faz muito sentido dentro da lógica de Jogos Vorazes, que não é uma lógica em que cabe um romance, em que cabe um amor, em que cabe um final feliz. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que é muito pura, tipo um... Sabe o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é a Rosa de Hiroshima, que nasce ali no meio da feiura? É tipo isso. É uma coisa muito, muito bonita e muito pura que nasce no meio da destruição toda, todo fudido. E mesmo assim, consegue nascer algum sentimento razoavelmente bom dentro deles. Acho que é por isso que eles são, assim, um dos meus casais preferidos da vida. O que é legal é que é justamente, eu não li, mas o que eu sei a respeito é justamente que difere de muitas obras com relação a essa questão do casal, da personagem não precisar ser salva o tempo todo, né? Ou, sei lá... personagem não tem gênero. Isso, ser dependente do personagem... Os personagens serem dependentes entre si pra existir uma história, né? Sim, e que carrega... depois de Jogos Vorazes, eu li vários livros de distopia. O mais recente que eu li foi Divergente. E tem muito... que eu acho que é uma tendência dos livros de jovem adulto, de uma maneira geral, de criar esse núcleo romântico que não necessariamente significa que, tipo, a personagem vai criar uma dependência, num sentido bem doentio da palavra, ou que esse casal, esse par romântico vai ser, tipo, tudo na vida do protagonista. Às vezes não é nem isso, mas é essa necessidade de criar uma conexão amorosa que seja uma coisa tão absurdamente profunda que seja realmente uma puta parte da vida do personagem, quando ela tem merda pra caramba acontecendo, sabe? Com tanta coisa acontecendo, tipo em Jogos Vorazes, imagina, você tá numa arena com 24 negros querendo te matar, você tá preocupada se você tá dormindo abraçada com alguém? Não, cara! Morre todo mundo, entendeu? Eu quero viver! E é uma coisa que foge muito da lógica das distopias, eu acho. Quando cria toda essa super ilusão de mega romance que não, sabe, que não bate, que pra mim não, sei lá, fica muito surreal. Você já leu Jogos Vorazes, mano? Não, mas eu vi o filme, gente. Eu acho que assim, o que você falou tá certíssimo. Eles funcionam muito como um casal e acho que foi o timing dela foi perfeito. Não foi. Até porque no 1, né, nem começa o romance, é uma encenação. E é engraçado, porque no, acho que no filme tem a cena... É que no filme é mais difícil de você entender isso, de que eles já se conheciam, que existia uma historinha de romance, principalmente por parte do Peter. O segundo filme vai estrear quando? É agora em novembro, se não me engano. Ah, sim. Nossa, o primeiro filme já tá no Netflix e eu ainda não peguei pra assistir. É muito bom, ele é muito bom. Também como acho. E ele é muito bom como adaptação, de verdade. Ele tem algumas coisas que me deixaram puta, tipo... isso é um spoiler, mas não faz nenhuma diferença, tipo, na vida de vocês, né? Tipo, no final do filme e do livro, o Peter perde uma perna. Tem também a perda de audição da Katniss, um negócio assim, não é? Pois é, a história do broche de Tordo. Tem várias coisas que, tipo, que eu gostaria que eles tivessem respeitado, porque elas fazem muito sentido na construção geral. E que foi, tipo, foda-se. Mas ao mesmo tempo, pensando, pô, foi a própria Suzanne Collins que co-escreveu o roteiro, né? Então, sei lá, se ela deixou, quem sou eu, né? É. E Marcele, qual o casal que chamou a sua atenção de algum jeito e tornou esse um dos seus favoritos na literatura? Olha, eu acho que eu vou ser bem óbvia e cúmplice de quase todas as mulheres que existem no mundo já tiveram algum contato com a literatura inglesa. E eu escolhi a Lizzie e o Darcy, de Orgulho e Preconceito, porque eu acho que eles trabalham muito bem. É, você sabia que era isso, né, Lari? Clássico, né? Pois é. Porque eu acho que eles trabalham muito bem um binômio que eu considero fundamental pra ver, de fato, um amor que não seja banalizado, que é admiração e altruísmo. Que primeiro tem aquela coisa de que a Lizzie, ela precisa literalmente ser conquistada. Ela é uma mulher forte, ela é geniosa pra época dela, ela tem um pensamento mais à frente, ela não se curva aos moldes sociais, então não é qualquer homem banana que vai conquistá-lo. E eu acho isso muito importante porque vejo muito na literatura aquele mocinho que ele não tem nenhum atrativo além de ser bonito. Ele só tá ali, tem que dar um sorriso e não faz nada. E hoje... oh meu Deus, eu morro por ele, ele é perfeito. Socorro, hoje em dia isso é tipo... eu não lembro qual que... eu tô tentando lembrar onde que eu li isso ou vi em algum lugar que tinha uma coisa tipo assim, eu perguntava por que que você gostava do cara, e aí a resposta era tipo, ó, porque ele é bonito, e porra, tem alguma coisa seriamente errada com você. Nossa. Tipo, era, com certeza. Era um cara bonito, sabe? Com certeza, o que eu gosto mais assim, na questão de Lizzie Darcy, é que ele é lindo, ele é super rico, ele é o sonho de consumo de toda mulher, mas pela questão do caráter dele que ela põe em dúvida, do temperamento dele, Ela fica, não, eu não quero contato com esse homem, pelo amor de Deus, tira ele da minha vida, ele é um ebó. E eu acho isso muito legal, porque vai além das aparências, ela tem que conhecer. E a virada, assim, mais legal da história toda e deles como um casal, e não só como casal, mas também como pessoas individuais, é aquele momento que a Lizzie reconhece de que a visão que você tem do outro vai muito também do seu orgulho ferido, de como o outro diz que vê você, que aí você meio que condiciona toda a sua visão de mundo, toda a sua opinião verdadeira sobre ele, pra meio que responder à altura, não ser inferior. E eu acho que foi muito legal como eles se tornaram pessoas melhores pelo relacionamento que tiveram entre si. E a questão do altruísmo que eu falei foi por uma pessoa que não precisava de nada de ninguém, que teoricamente, assim, vendo a sociedade por uma ótica mais egoísta, não precisaria ajudar os outros, mas que consegue se compadecer da sina de personagens que rodeiam a Lizzie e consegue se doar de alguma forma sem esperar nada em troca, nem mesmo crédito, que foi a evolução do Darcy. Eu acho isso muito digno. Eu não conseguia ter falado metade disso, tá? Então fiquei muito feliz com o que você falou. Porque, tipo, eu gosto deles porque eu gosto deles e porque o Darcy é legal. Ah. Você já ia falar isso ou não, Larissa? Eu gosto muito da Liz e do Darcy, mas é. Eu gosto muito mais do Darcy do que eu gosto da Liz. Ah, entendi. Porque às vezes ela é tão cabeça dura que eu tenho vontade de uns tapas na cara dela. Então, tipo... Eu acho que isso tornou ela tão realista. Adoro realismo. Beleza, então. A minha vez. O meu. Rafael, qual é o seu casal preferido? Bem, na verdade, o meu casal é um clichê. E não, eu não vou falar Bella e Edward, por favor. Graças a Deus. Não, me respeitem, me respeitem. Se respeite, né? Vamos lá. Na verdade, isso apareceu somente no primeiro livro da série. E eu falo que é clichê porque todo episódio eu tenho que falar ou dos livros ou da série, que é justamente As Crônicas de Gelo e Fogo. E o casal que eu escolhi foi justamente a Catelyn e o Eddard Stark, no caso o Ned Stark, né? E eu falo justamente o primeiro livro, porque, enfim, não vou falar spoiler, né? A relação deles, eu acho bem interessante, porque a princípio a Catelyn, ela vivia lá no clã dela, certo? E ela já estava prometida para o irmão do Eddard, do Ned Stark. E meio que ela se casou, porque não tinha mais ninguém para se casar, e ele era o único dos irmãos. Então, sem alternativa de... Já que o pretendente dela tinha morrido, ela se casou com o Ned e o amor deles foram crescendo com o tempo. Na verdade, eles não se casaram por paixão, mas por conta de um dever mesmo. E a relação deles é bem interessante, não só no primeiro livro, nos outros também. Sempre tem algum flashback ou alguma frase que remete a esse relacionamento, que eu sempre acho bem interessante. Bem, é basicamente isso. Mas pelo visto, existe toda uma tradição de todas as pessoas da porra da família Stark. Ah, não, nem vou comentar isso. Puta que pariu. Não. Enfim, vamos lá, voltando agora pra Larissa. Qual o seu segundo casal preferido na literatura? Ai, então tá. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui pra sobreviver, né? Substituir o casal que a Marcela me roubou. É, desculpa. Mentira. Na verdade, o casal esse segundo casal, eu não li o livro. Apesar de eu já ter assistido o filme mais ou menos umas 89 vezes, porque eu tenho DVD desde que eu tenho uns 10 anos e eu assisto pelo menos umas 3 ou 4 vezes por ano. Que é a Jamie e o Landon de Um Amor Pra Recordar. Eu acho que tem muito neles, é mais ou menos o que a Marcelle falou a respeito do Darcy e da Lizzie, que é a questão da admiração e de um amor que não nasce por acaso, que não é um tipo, ah, porque ele é bonito. Pra quem não conhece a história de Um Amor Pra Recordar, é um livro do Nicholas Sparks, que foi adaptado como todos os outros livros dele, porque, né? E na história, o Landon, ele é um garoto mega popular que só faz merda, e a Jamie é uma garota super religiosa que ninguém nunca nota, e um dia depois de um acidente ele tem que começar a prestar serviço comunitário e conhece ela. E eles vão se aproximando por causa desse serviço comunitário e ele vai descobrindo nela uma pessoa maravilhosa. Descobre que ela é uma super generosa e que... Enfim, que ela tem várias qualidades que ele não encontra nele mesmo e que ele não sabia que ele admiraria tanto numa pessoa antes de conhecer ela. E daí vai nascendo um amor e, como sempre, acaba em tragédia, porque é Nicholas Sparks. Como dito no programa passado, você tem que chorar, né? Foi criado, ele pensa em várias maneiras de fazer um ser humano sofrer. Exatamente. Acorda no pé da mina. É tipo George Martin, né? Fica pensando em como matar pessoas. Né, exatamente. Primeiro ele analisa qual o preferido, né? Qual o preferido da galera. Aí vai lá e, enfim. Enfim, mas o que eu gosto muito neles é que eles são aparentemente muito diferentes. Diferente, tipo, da Lizzie Darcy, que eu sempre achei desde o primeiro minuto que eles eram muito iguais. A Jamie e o Landon, eles são, à primeira vista, pessoas de mundos completamente diferentes e com valores completamente diferentes. Conforme o filme, e suponho eu, o livro que eu ainda não li, enfim, a história vai se passando, você percebe que eles têm várias coisas que se aproximam, né? Não só em questão de características pessoais, mas em experiências de vida e como isso vai se moldando e como o Landon vai optando por mudar e abandonar todas as coisas erradas que ele fez na vida dele, não só por causa dela. Ela inspira a mudança nele, mas não tem a ver com, tipo, ah, eu vou mudar para conquistar essa pessoa, que é uma coisa que me irrita profundamente. Do tipo, ah, eu preciso ser essa pessoa que ele espera que eu seja. Mas ele se inspira a mudar porque ele percebe que ser uma pessoa melhor é muito mais legal do que viver o modo de vida como ele vive, né? De tipo, de ofender as pessoas e de não ter nenhum, sabe, nada de concreto pela sua vida, de não cultivar amizade de verdade, de não ter nada. Viver um negócio cheio de raiva e guardando rancor. E a partir do momento em que ele vai se inspirando a mudar, ele vai despertando também o sentimento por ela. Tem todo o conflito pessoal dela, que ela não pode se permitir se envolver com ele, tanto pra não sofrer quanto pra não fazer ele sofrer. E no final das contas, obviamente, a Nicholas Sparks não dá certo, todo mundo fica feliz e todo mundo sofre. É tipo, como diz Ronnie Weasley, né? Sábio. Você vai sofrer, mas tá feliz por isso. Mas é muito bonito a história inteira, na verdade, não só porque a história de amor dos dois é muito bonita, mas pelas mudanças que cada um tem, por ela deixar de ser uma pessoa tão presa, tão, tão centrada em, tipo, em não criar expectativas da vida e realmente começar a viver e a se permitir mais algumas coisas, quanto dele de resolver ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu adoro essa perspectiva de, tipo, de pessoas que te fazem ser melhor, sabe? Não por você querer mudar pra agradar alguém, mas porque você se tem essa mudança mesmo, né? E que eu acho que é uma coisa muito humana. Que quando uma pessoa, quando é um sentimento real, você se inspira mesmo a ser uma pessoa melhor. A menos que você esteja, sei lá, se envolvendo com uma pessoa muito louca e muito bad, né? Porque aí você vai se inspirar a fazer merda. Mas, em geral, a tendência é que quanto mais você goste de uma pessoa, mais você queira ser uma pessoa melhor pra ela e pra você. E mudanças inspiram mudanças. Enfim, rola todo esse crescimento de todos os personagens na história. E acho que é isso que me conquista tanto nos dois. Falei pra burro. Mas falou bem. Vamos lá, então. Marcelo, qual é o seu segundo casal preferido na literatura? Esse eu escolhi um pouco mais pelo autor do que pelo casal, apesar de as duas personagens que o formam me cativarem também bastante. Eu escolhi o Daniel e a Beatriz, A Sombra do Vento, do Zafón, porque eu considero que, assim, os dois têm personalidades muito distintas que são embasadas a ponto de se manterem até durante o romance. Porque eu vejo também em muitos livros aquelas personagens que, separadas, tem a sua individualidade, tem um temperamento próprio, aí chega na hora e se juntam, viram simplesmente um mimimi. E só. É isso que vira e ponto. Aquele, ah, eu te amo, não vivo sem você e não sei o que, blá, blá, blá, blá. E assim, o Daniel e a Beatriz não seguem esse perfil. Tanto que a Beatriz é super bolada. Ela é altiva e ela se mantém, assim, de um jeito muito reservado, quase que superior, apesar de ela não ser, porque faz parte da personalidade dela esse meio que nariz em pé, apesar de fisicamente e emocionalmente ela até ser acessível, mesmo que não se mostre assim. Acho muito bonitinha a forma como Zafón narra os sentimentos do Daniel, porque eu adoro, assim, narradores e heróis em si que conseguem mostrar humanidade. E, por exemplo, tem a parte que, quando eles têm o primeiro contato físico, que ele diz que as mãos dele estavam tremendo, eu achei isso super fofo. Eu, gente, tem que ser muito viril pra dizer que tava com a mão tremendo na hora de pegar a mulher. Mas é. E uma coisa também que eu adoro neles dois é que eles são apaixonados por livros. Eles, por acaso, sempre falam de livros que eu amo. Por exemplo, o que a Beatriz tem mais contato é com o Tess, do Thomas Hardy, que eu sou super fã dele. odeio a Mulher dos 50 Tons de Cinza por ter denegrido a imagem dele até hoje. E eu acho que, assim, é muito bonito você ver um casal que tenha conteúdo além daquele romance. Eles não diminuem a história e também não chegam a acrescentar grandes coisas a ponto de virar o centro das atenções. Eles fazem parte e complementam aquele enredo que tem vida própria, assim como o próprio cenário dos Afonso sempre tem vida própria, que é a tal Barcelona feiticeira, né? Voltando um pouquinho, pegando esse embalo do negócio do Afonso, é muito engraçado, porque eu tava lendo Marina, sei lá, quando eu fui pro Rio, quando eu tava voltando do Rio. E depois, quando eu fui fazer a resenha, eu fiquei pensando, cara, ler livros do Zafon é meio como ver um filme preto e branco, né? É. Todos os livros do Zafon são em preto e branco. É muito engraçado isso. Sim. E é uma atmosfera tão gostosa. Cara, eu queria viver num livro dele, porque... É, fora a mania dele, assim, porque ele tem muita influência gótica, né? E muito também dos clássicos ingleses, por isso que eu me dou tão bem com ele. É de amar as palavras bruma e névoa, né? Sim. É, com bruma, tudo tá nevoado, tudo tá com neblina, mas ele é de mesmo assim. É, bem, agora minha vez. Então, o segundo casal que eu tenho como preferidos, eles não fazem parte de nenhuma obra que o amor seja a essência da narrativa ou algo do tipo. É, na verdade, é um thriller policial, não tem nada a ver com romance. O casal é o David Gurney e a Madeleine Gurney. Eles... É, que são da obra Eu Sei Que Você Está Pensando e Feche Bem Os Olhos, até agora, escrito pelo John Virdon. Na verdade, a obra não é nem tão antiga, acho que as duas saíram nos últimos 5 anos. Bem, por que esse casal chamou minha atenção? Na verdade, o casal é... Eles já são casados há vários anos, eles têm mais de 40 anos, eles tiveram um filho e esse filho foi... Enfim, eles perderam esse filho foi assassinado. E bem, E o personagem que a narrativa é focada, justamente o David, ele é um policial aposentado e sempre, de alguma forma, um caso policial chega a ele. Então, mesmo ele estando aposentado, sempre tem um telefone tocando e fala, olha, a gente precisa dessa ajuda. Ele nega no primeiro momento, mas depois de insistir bastante, ele fala, tá, o caso é meu. Ou ele aceitou justamente para achar o crime interessante e juntar as peças daquele cenário e realmente ter aquela obsessão por uma resposta. E no caso, a esposa dele, a Madeleine, ela é totalmente contra isso. Ela falou, não, já que você se aposentou, para com isso, para de mexer com o assassinato, eu não quero mais isso. Mesmo ela sendo totalmente contra e ele sempre sofrer pelo filho dele ser assassinado e ficar com o fantasma do filho dele por vários anos, e justamente é isso que motiva ele a sempre tentar achar a resposta para um assassinato, e isso justamente incomoda a esposa dele. Bem, até agora eu só falei coisa ruim, mas o que eu acho legal é justamente porque a esposa, mesmo achando isso tudo ruim, ela sabe o que o torna, o que aquilo é o David. Mesmo ele estando aposentado, mesmo ele não servindo mais ao departamento de polícia, ela sabe que aquela é a essência dele e ele não vai mudar. Mesmo fazendo esforço, ele não vai mudar. Então, eu acho muito legal justamente isso, a questão de aceitar a pessoa como ela é. Mesmo ela sendo totalmente... tendo pontos totalmente divergentes, ela aceita a pessoa como ela é e ama aquela pessoa do jeito que ela é. Tô com todos os defeitos e, no caso, com todas as qualidades. Bem, vamos lá, Larissa. Terceira e última obra. Qual que você escolheu? Ai, que difícil. Ah, enquanto a Larissa encontra o terceiro casal, Marcelo, diga o seu. Então, meu terceiro casal, eu vou voltar para clássicos ingleses, porque eu sou muito fina, beijo britânico para vocês. Eles não são exatamente um casal, são um par romântico de livro, e eu vou usar justamente no Dia dos Namorados, que é o exemplo do que não fazer, amiguinho. Não faça isso em casa. O Dinho já mostrou que não dá certo. Então, eu escolhi o Pip e a Estela de Grandes Esperanças, do Charles Dickens, como eu já disse, que é inspiração, modus Afon também em tudo, por isso a gente se ama, como eu falei no casal anterior. E o que começa aqui é assim, já começa errado por ser uma obsessão, que aliás é o que eu vejo sendo narrado o tempo todo nos livros de romance famosos como amor. Amigo, não é amor. Se você quer perseguir a pessoa, cara... tratamento, por favor, o seu lugar não é no parque de mãos dadas, o seu lugar é dando a mão pra psicóloga, Já começa errado por aí. E o Pip faz exatamente o que a Larissa falou, que nunca se deve fazer numa relação romântica. Isso de eu quero mudar para estar à altura de fulano de tal. Aquele cara, se fulano de tal se acha tão superior assim, abraço pra ele. Ele é soberbo, ele não vale a pena, gente. Vaidade é pobreza de espírito, deixa pra lá e ser boa. E a Estela é justamente isso. Ela é soberba, ela é orgulhosa e ela é muito fria, porque ela foi criada por uma mãe que é literalmente louca. Foi criada pra ser uma máquina de vingança que não tenha sentimentos em relação aos homens. E o pior é que ela tem ainda a piedade de avisar: eu não tenho um coração. Se a pessoa é doente o suficiente pra te avisar que não tem um coração, que é pra você ficar longe, amigo, mete o pé! Corre, cara! Mas aí o Pip não faz nada disso, é óbvio. Ele muda a vida dele toda, ele se deslumbra, ele quer ser o cavaleiro emplumado que a Estela merece, e só porque ela é bonita! Só! O que, que ela tem de especial, além de dar coice nele? Nada, meu filho. Se você gosta de coice, compra uma égua. Porque, nossa, nunca vi alguém gostar tanto de sofrer. E acaba que, assim, o que eu gosto do Dickens é que, apesar dele pegar esse casal, que não é casal, né, todo complicado, ele consegue dar uma boa mensagem com isso, que é justamente o que eu falei, do não exemplo, né? Faça isso em casa. Exatamente. E o que eu acho muito interessante é que foi baseado na vida do Dickens. Então... Dickens, por que você não comprou uma vaca? Porque foi baseado numa atriz com quem ele teve romance. E eu fico pensando, é por isso que ele era genial. Van Gogh não diz que a gente tem que sofrer pela arte? O cara vivia sofrendo! Por isso que ela virou musa. Foi por isso. Ele deve a carreira dele a ela, provavelmente. O que eu acho muito legal é que ele pega também, além dessa distância do romantismo, que é da época dele, eu entendo, beleza. Ele pega muito, assim, a humanização da personagem. Tanto o Pip, nessa busca ensandecida e ilusória dele, ele vai redescobrir a si mesmo, ele vai evoluir de alguma forma, mesmo que por caminhos tortuosos. E a Estela, com as escolhas erradas dela, ela também evolui muito como ser humano, ela se humaniza, literalmente, porque antes ela era quase uma máquina, né? De resto, ela não tinha emoções. E eu acho muito bonito que ela aprende a lição dela e não tem aquela coisa de ah, então agora eles dois aprenderam, podem ficar juntos como se nada tivesse acontecido, que lindo. Não, não tem isso, é uma mensagem super realista. Ele não entra em contradição com as personagens, apesar de ter o boato de que do Grande Esperança tem dois finais, que teve um final alternativo porque um cara tietão pediu pro Dickens, que ele não ficou satisfeito com o realismo. Mas o que conta pra mim é o final que foi pro livro, que é o mais realista. E eu achei super legal que ele foi muito fiel com a índole das personagens. Pena que isso não se passe pra todas as adaptações, que são muitas que existem, Grande Esperança no cinema. E, enfim, eu acho que ele foi fiel com as índoles e passou uma boa mensagem. Então, se você vai ler Grandes Esperanças, querido, já sabe que não deve imitar Pip e Estela. Não tenha Grandes Esperanças sobre ele. Pois é. Prontos. Você sabe que eu tava lendo... Qual é o nome daquele livro? O Morro dos Ventos Vivantes. E é exatamente isso. De, tipo, é, porque é da época, né? Mas tipo, a lógica do Morro dos Ventos Vivantes é que, tipo assim, eles se amam porque eles são pessoas muito parecidas, mas é uma coisa tão absolutamente doente. Sério, é doente num nível em que, tipo assim, eles se amam e eles dizem que se odeiam. E eles cogam pragas um pro outro. Gente, é horrível. Eu não consigo, eu cheguei na metade do livro. Assim, só porque, sabe, é aquela coisa, é tão absurdamente doentio que você fica fascinado de um certo... Meu Deus! Não, sabe quando é tão doentio que você não consegue acreditar e você vai continuar lendo, sabe? É muito real. Aí daqui a pouco você já tá lendo, oh meu Deus, preciso de ajuda também! Eu sei que chegou num ponto que eu não tava mais aguentando, cara, que é quando a Cat morre, e eu fiquei tipo, gente, eu não vou conseguir ler depois disso, porque eu já sei como termina que eu vi o filme, mas tipo, eu não quero mais ler essa quantidade absurda de coisas absurdas desse povo doente, sabe? Essa Emily Bronte, ela tinha problemas sérios. Pô, mas tem muita gente que tem problemas sérios e as pessoas não percebem. É com isso que eu fico super preocupada. Sérios? Mas, tipo assim, eu acho que não sei quem tem mais problemas sérios, né? Se é a Emily Bronte louca, completamente psicótica, que escreveu essa história que pra mim não tem nada de romance nem nada de amor, ou essas pessoas que escrevem coisas muito parecidas com isso e acham isso bonito. Consegui. Nunca vi isso, quero um maníaco, por favor, eu acho lindo. Acho super romântico. Por favor, me dê um psicopata, gente. E aí, Larissa, achou algum livro? Ou casal, no caso? Consegui. Não, fiquei procurando. Na verdade, tinha um que eu tava tentando lembrar, mas agora que eu achei a resenha que eu tinha escrito e eu consegui lembrar de todos os detalhes. Então compartilhe, qual o seu terceiro casal preferido? Eles não são, assim, um casal preferido e no sentido de que, tipo, sempre mudaram a minha vida e eles sempre servem como uma referência. Porque se eu fosse colocar mesmo um top 3, seriam os dois que eu citei, mais o Liz e Darcy, né? Mas é um casal que eu gosto muito, porque por vários motivos que eu irei citar, que é a Penny e o Ryan de Lonely Hearts Club, que é um livro lançado pela Intrínseca, de uma mulher chamada Elizabeth não sei o que eu não tô conseguindo enxergar aqui. É um livro bem fininho, bem rapidinho, muito, muito, muito, muito, muito legal, que eu não tinha ideia do quanto era legal até o momento que eu li. Que basicamente a história é sobre essa menina, Penny, que funda o Lonely Hearts Club, que é um clube de apoio para meninas que não querem mais se apaixonar porque se apaixonar é uma bosta. E essa premissa é ótima, porque não é um clube da poça. Não é tipo, vamos sentar aqui e discorrer sobre os nossos problemas de relacionamento e como a vida é ruim com a gente. Não, são várias meninas que se ferraram por algum motivo em relacionamentos e se afastaram das pessoas, tipo, das amigas, da família por causa de relacionamentos, enfim. Essas coisas que acontecem quando a gente é novo e acaba centrando a sua vida num parceiro ou parceira. E que agora que estão na merda e não tem mais nada, elas querem ocupar o tempo e, tipo, cultivar amizades e tocar a vida e descobrir uma maneira de, tipo, se centrar nelas mesmas pra não ter que viver essa obsessão de você ter que ter um namorado porque você tá no colegial e você precisa levar alguém pro baile de formatura e a vida não é bem por aí, né? E essa premissa pra si só já é muito legal. E quando o livro começou, você já, óbvio, né, você espera que em algum momento, já que é um clube de meninas que não querem se apaixonar, a personagem principal tem que se apaixonar, porque, né? E, mas ao mesmo tempo, era uma coisa que que eu esperava, mas eu também gostaria que não acontecesse, mas eu gostaria que acontecesse, e eu não vi exatamente quando estava chegando até o momento em que chegou. O Ryan, ele é um amigo de longa data da Penny, da escola. Na verdade, eles já foram muito mais amigos, mas aí ele começou a namorar com uma garota que era muito amiga dela, e os dois meio que se isolaram, mas não um isolamento de tipo proposital, do não falo mais com ela porque estou namorando, mas uma coisa natural mesmo de você crescer e aí você criar novos amigos a partir do casal e não sair mais com seus antigos amigos, porque agora vocês são um casal. E essas coisas de vida mesmo, né? E agora ele e acho que a Diane, o nome da pessoa, da ex-namorada dele, terminaram, e a Diane entrou pro Lonely Hearts Club e voltou a ser amiga da Penny lentamente. E ele meio que foi começando a falar de novo com a Penny, mais ou menos no ritmo normal. E eles vão se aproximando ao longo do livro num tom muito de amizade, porque ela não percebe essas investidas, que não são investidas reais, porque ele não tá numa coisa óbvia de tô afim de você, vem cá que eu quero te pegar. É uma coisa bem sutil, porque ele começa a se aproximar dela de novo e começa a se interessar por ela, mas ao mesmo tempo ele sabe da existência do Lonely Hearts Club e ele respeita os sentimentos dela, e também respeita o fato de que agora ela tá super próxima da ex-namorada dele. Então vai rolando toda uma amizade que vai crescendo com o sentimento e com o passar da história, que ao mesmo tempo que parece muito lento, é bem rápido, porque o livro é bem curto, mas... E no final, eles logicamente vão ficar juntos, isso é um grande spoiler, mas se dane porque eu já falei. Mas uma coisa que eu gosto muito nos dois, além desse respeito que ele tem por ela, desse negócio de não ser uma coisa muito clara e dele, tipo, dar esse espaço pra ela, é que ela se dá esse espaço, porque mesmo ela sabendo que ela tá sentindo alguma coisa diferente pelo Ryan, e mesmo ela, depois que ela começa a perceber que ele também tem alguma coisa mais por ela, ela não se permite levar isso adiante, não só porque ele é ex-namorado de uma amiga minha e, tipo, isso vai contra as pseudo-regras do clube que eu fundei, mas porque ela entende que ela precisa de um tempo pra ela. A prioridade da Penny, depois de um certo ponto, não é mais tipo, eu não quero mais me apaixonar, não, eu quero, tipo, dedicar pra mim. Eu tenho tanta coisa que eu abdiquei por causa de garotos, que agora eu sou a prioridade, dá licença. E eu respeito muito ela como personagem e as outras garotas do livro por causa disso. Porque não é uma questão de dor de cotovelo, é uma questão de autodescoberta. E a partir do momento em que eles chegam nesse patamar, em que, tipo, ele já deu o espaço que ele tinha que dar e tá só esperando ela, e ela já resolveu o que ela tinha que resolver, tá numa boa e tá só esperando ele, as coisas podem caminhar. E eu acho isso muito legal, porque não existe uma pressa, uma necessidade de que as coisas aconteçam imediatamente. Que também é uma coisa que me irrita em vários romances, que é tipo, estamos apaixonados, vamos ficar. E isso é, sabe, tem outras coisas em questão também, sabe? Tem N coisas, tem 30 mil problemas, tipo, em você, que você ter uma pessoa com você às vezes pode piorar. E enfim, essa mistura de coisas que às vezes tornam um romance muito irritante, que não existe em Lonely Hearts Club. E tem muito a ver com essa premissa de tipo, de que se apaixonar não é legal, mas acho que não é bem essa a questão, né? Tipo, de como você lida com os relacionamentos. E que é muito bacana dentro desse universo, depois que eles começam a se relacionar, que é tipo assim, ok, estou namorando com você, mas a prioridade ainda é o Lonely Hearts Club e eu, tipo, primeiro as minhas amigas e depois você. E eu respeito muito ela por isso. Eu acho que, na verdade, eu tipo bem mais eu com ela do que eles dois, né? Então, Beleza, então pra finalizar, agora minha vez, né? De novo. De novo, eu não escolhi nenhuma obra focada com a narrativa focada somente no romance, então é mais um thriller, na verdade uma ficção investigativa, posso falar assim, ou um policial, um thriller, não sei, que é a Cotton Stone e o John Tyler, da Conspiração do Grau, do Último Segredo e de mais duas outras obras posteriores que eu não me recordo o nome, no caso. Foi escrito pela Lynn Scholes e o Joey Moore. A Cotton é uma repórter investigativa, obcecada também por respostas, sempre com o objetivo de montar o quebra-cabeça e ser bem sucedida no seu trabalho. Pra começar, ele já é um casal impossível. O John é um padre, então a princípio já não vai rolar. Na verdade, essa minha escolha não realmente faz jus com o tema, porque eles não necessariamente são um casal propriamente dito mesmo, e isso fica intrínseco na narrativa, o sentimento recíproco de cada um. Então, por isso que eu escolhi eles dois como um casal, no sentido de sempre um, sabe, balançar a outra pessoa e falar, calma, não se desespera, eu tô aqui pra te ajudar. Mesmo você estando fodida, lascada, eu vou te ajudar porque é isso que eu quero, é isso que eu sinto, e vamos lá, vamos pra frente, vamos resolver isso aí. E isso que eu falei, o sentimento deles é bem recíproco, e no final do segundo livro fica claro que um afirmando pro outro o sentimento que cada um sente, e isso é bem legal. Então fica na cara que eles realmente se gostam, mas ninguém quer abrir mão do que, enfim, do que já conquistou ou algo do tipo. Então ninguém quer ferrar o outro por causa de um romance. Então acho isso bem legal, por isso eu escolhi esse casal. I live my life for you. Wanna be by your side in everything that you do. Então diga, Marcele, como a gente pode encontrar nas redes sociais? Agora sua vez, faça sua propaganda, se promova. Então, gente, como eu falei do Zafon, vou só pegar um ganchinho, que tem uma personagem chamada Professor Nery que nunca termina a sua própria sinfonia. Por enquanto, a minha saga com o meu livro tá isso. O meu livro Sinfonia não consegue sair nunca, mas um dia ele vai sair. E você pode saber de todas as informações no meu site, que é o www.marcellecambese.com.br. Lá vai ter o curtir pra página da minha saga no Facebook, que, poxa, ela tá tão legal, ela tá tão bombada, então bombe mais, por favor, porque eu sou simpática, poxa, eu mereço só por simpatia. E é isso aí, gente. Eu aceito curtidas caridosas e que vocês conheçam lá sem compromisso, porque eu não mordo, sou super casual. E também, se o leitor quiser ajudar, ainda tá em tempo de você ajudar na produção do curta Isso Não Guarda-Chuva. Larissa, você sabe isso melhor do que eu, então... A gente tava hoje gravando um monte de teasers que vão pro ar, acho que a partir da semana que vem, mais ou menos. É o meu projeto de TCC. Eu tô fazendo a produção executiva de um curta-metragem chamado Isso Não é um Guarda-Chuva, sobre um cara que larga tudo pra ser artista. E a gente super se relaciona, né? E o projeto vai custar uma grana, porque são vários atores, é uma equipe muito grande, tem várias coisas envolvidas, porque é um filme, né? Não é feito só de boa vontade. E até o dia 9 de julho a gente tá arrecadando dinheiro através do site Catarse. Você pode ir lá dar a sua doação de 10 reais que seja, gente. Qualquer doação ajuda. O endereço é www.catarse.me/isso-não-é-um-guarda-chuva, tudo junto, sem acento. E aí vocês não só ajudam eu a me formar ainda este ano, como também a um impulso pra cultura, né? Porque afinal de contas seremos os próximos produtores de cinema aí do país e vocês não querem continuar vendo só, sei lá, e aí comendo. Então é isso, todos esses links estão na descrição aqui do post. Clique lá, dê essa ajuda, tanto para Larissa quanto para Marcele. E é isso, até o próximo Literário Cast. Oh,